quando descambei para o desmoronamento final do derradeiro prato, já começava a sentir o início de uma sensação de entupimento, como se tivesse comido farelo seco, e já estava para implorar um pouco com água, pelo amor de Deus. E essa coisa foi aumentando, meu bucho inchando e sufocando como se tivesse engolido um boi. E foi me atrepando uma fadiga medonha. Sobreveio falta de ar. Nunca vi um mal-estar desse tamanho. Em prazo de meia hora, já não cabia mais dentro do mundo. Tinha virado zeppelin, inflado mais do que nosso dinheiro. A vista escurecendo, ciente de que o desgramado do arroz emendado enquigilou na panela, deixou para crescer e cresceu mais do que precisava. Depois de estar atuchado dentro de mim, corri para o banheiro. A vista escurecendo, a veia, a artéria esticada, com uma dor, com uma corda em mim, do violão. E cadê o efeito de tacar o dedo na goela? Lembrei de meu pai, lembrei de minha mãe, pensei nos meus negócios, cheguei a escutar o dizer dos meus credores que fui para os infernos amontado no dinheiro deles, e fosse religioso, teria acenado para alguém pedindo uma vela acesa. A vista escureceu, um bando de borboletas de todas as cores esvoaçou na minha visão. Os ouvidos tiniram e quando volto desses termos, Deus que me ajude, como lembrança. Meu pai dizia que quando a coisa embaixa, assim tem. Thank you. Thank you. Música.